Cristo muito me honra este momento especial. O que falam de você já não é normal. Faz milagres, faz ressurreições, e muito embora seja Deus, só gera confusões. E então é Jesus, é o grande Jesus. Prove agora ser Jesus, faça treva onde tem luz. E basta só isso e eu direi, ouve Cristo, então vamos Jesus. Pense só uma vez na bruta onda que me fez, ou muito me engano ou vai ser o homem do ano. Mas se a cascata, se é um impostor, vai ter que pagar e isso seja como for. Mas se é Jesus, se é o grande Jesus, mostre toda a sua fé, atravesse o lago a pé. Se você me provar, eu lhe mando soltar. Então vamos, Jesus. Que só você tem o que nem eu, nem ninguém tem. Mas se é papo, se é só qualquer um, só solto se você quiser provar que não é um qualquer. Mas se é mesmo Jesus, o grande Jesus, pega ali naquele pão e alimente a multidão. Mas se é papo, é melhor ter cuidado. Então vamos, Jesus. Ei, tá com medo de mim? Vamos.